casa do bem querer. A rosa do bem me quer. Que será que ela vai dizer quando meu amor se revelar? Que será que ela vai pensar quando o meu ser se desvelar? Reclaria o que ficou no breu, tudo que em mim morreu. E será que é fantasia crer que a esperança vai medrar? Contemplar no fundo da razão que o amor no mundo vai crescer. Despertá-la, a rosa do bem querer. A rosa do bem